E se você quiser reparar no mundo à sua volta e pensar sobre as coisas que vê nele, você também pode ser um cientista. Eu tinha uma pergunta, será que dá pra fritar um ovo no chão, no calor de lascar? Eu quebrei um ovo e logo descobri, a minha resposta não foi o que eu previ. Ele cozinhou, mas ficou bem molinho. Estou na crista, sou um cientista. Um prêmio eu vou ganhar, porque eu nasci pra pesquisar. Mais uma dúvida, outra questão. O que cheira pior, um gambá ou um parmesão? Eu peguei os dois então pra resolver. A minha resposta foi fácil de entender. Quero gambá! Estou na crista, sou um cientista. Um prêmio eu vou ganhar, porque eu nasci pra pesquisar. Ei! Você tem perguntas que queria responder. Um tubo ou régua podem ajudar você. Persistência e dedicação, olhando, buscando, vai achar a solução. E eureka! Está na crista, é um cientista. Eu sei, você vai arrasar, porque nasceu pra pesquisar. Prêmios vai ganhar, porque nasceu pra pesquisar. Como eu. É, a ciência é genial, porque há muitas coisas para serem descobertas.